Jonas CDs, o estourado de Feira de Santana. Divulga que é sucesso, garoto. Alô, Noel Avacar, sucesso, papá. Chego em casa, já é de manhã. Depois de uma noite de amor, o pensamento não sai. Se eu pudesse voltar atrás pra sentir o seu calor, assim vai. Pra te abraçar, pra te beijar, pra saciar essa louca paixão. Eu te quero pra mim, viajar no teu prazer, no seu mar azul, e reacender ainda mais esse tesão. Eu não quero dormir, eu te quero pra mim. Alô, Noel Lavacar, bota pra estourar, parceiro. Toda a galera de Venceslau, simbora passarinho, é pra comer água, né? É pra relembrar. Na minha camisa, o seu batom e o cheiro, o suor do nosso amor. Mas o que vou fazer pra esquecer você? Sei que não vou mais te ver. Pra te abraçar, pra te beijar, pra saciar essa louca paixão. Eu te quero pra mim, viajar no teu prazer, no seu mar azul, e reacender ainda mais esse tesão. Eu não quero dormir, eu te quero pra te abraçar, pra te beijar, pra saciar essa louca paixão. Eu te quero pra mim, viajar no teu prazer, no seu mar azul, e reacender ainda mais esse tesão. Eu não quero dormir, eu te quero pra mim. Adega Júnior, alô Juninho, ei Jossi, Vampiro Mototáxi, tá comendo água, hein? Juan CDs, e é do CDs, divulgando tudo.